me deixa viver só. Acertar eu não miro. A Lupa é a mira da sniper. Tranquilo, passa nada. Só quero ela pelada. A lente embaçada, pra não te ver na frente. Vocês me acham esquisito realmente. Ela me acha diferente, vocês são todos iguais. Igual as balas no pet. Midnight Lupa, Midnight Lupa, Midnight Lupa, Midnight Lupa. Midnight Lupa, Midnight Lupa. Senta aqui, ó. Que tamanho de popô? Que tamanho de popô? Será que ela deixa eu pôr a mão na cintura, ai, alguém me segura. Ela gosta de brincar com o pai, ai, me trata como filho. Ensina onde a mão vai, ai, bota o meu trem no trilho. Mas que viagem bela, eu vi da janela, Deus tava pintando uma tela. Uma mina nas costas de um político, mandando ele lavar as panelas. Mas ela em cima de mim, ai, ela em cima de mim, ai. Só quando ela pede eu panela, só quando ela deixa eu pôr nela. Sobe, desce sem dó, faz sem dó, sem sentido. Não sei se sente dor, tanto gemido. Pra onde eu vou, ai, que tamanho de popô. Me afogo nesse poço, hoje eu sou mergulhador. E ela respira com cano na boca. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, oh. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, oh. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, oh. Que tamanho de popô. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, oh. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, oh. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, oh. Que tamanho de popô, ei. Que tamanho de popô. Acho que ela me entortou. Tô sem saber pra onde eu vou. Ligar o ventilador. Essa mina é só calor, ei. Esse ano é só vapor. Massagem nos carros. Olha onde ela vai pôr. A boca é um túnel, meu trem sumiu. Ela geme no autotune. É de costume fazer assim. Ai, ai, é louca tipo gata no cio. Vive me chamando de cachorro. Eu quase morro com o quadril. Mas em dia de semana eu corro. Em dia de semana eu corro. Em dia de semana eu corro. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Que tamanho de popô. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Que tamanho de popô. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Que tamanho de popô. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, ó. Que tamanho de popô. Eu acenei pra morte, ela sorriu pra mim. Olhei pra trás, vi quem eu fui no início. É, poucos ainda tão por mim. A sede de poder, veja ao redor. A sede de poder, veja ao redor. Essa sede não leva nada, não leva água, só leva pó. Diga como é saber que achou que eu tava morto e eu fiquei mais forte. A faca nas costas eu tirei e não ficou nem o corte. Mantenha seu trote, se tão na frente buzim. Eu vim a pé até aqui, mas a visão ela amor. Que nem eu vi a vida na tela. Atrasado pro cine, parece que fiquei louco de tabela. Nem fui eu o culpado do crime, ha. Me puseram uma arma na mão, disseram que o irmão caiu e eu que atirei. Sendo que nem era minha intenção. Esse corpo no chão eu nem sei mais. E eu não vou mais me preocupar com isso. Não, não, não, não vou mais, não. E eu não vou mais me preocupar com isso. Não, não, não, não vou mais, ai. Essa luz azul não cobre o vermelho do sangue. É o boy ou Deadpool, nem me viram escondido no enxame. Copas no mangue, jogo heróis na lama. Comida pros peixes, caranguejos andam pros lados, é. Eu sigo no centro, poucos aliados, aldeia ninja escondida no mato. Poucos que vieram foram massacrados. É o jutsu secreto, fogo eterno. Num aperto de mão queimei seu terno. Me deixaram mais frio no inverno. Esses nunca mais verão. E eu não vou mais me preocupar com isso. Não, não, não, não vou mais, não. E eu não vou mais me preocupar com isso. Não, não, não vou